Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada desta semana e começamos de forma épica com um pedaço da banda sonora do Dune, o filme realizado por David Lynch de 1984, aproveitando, claro, também a chegada aos cinemas portugueses do novo filme, a nova adaptação do livro de Frank Herbert, Dune, por Denis Villeneuve. A banda sonora, a banda sonora é assinada por Hans Zimmer, e por isso mesmo aproveitamos a Floresta Encantada desta semana para recordar as músicas de uma banda sonora à semelhança do filme, também ela um verdadeiro ovni no panorama das bandas sonoras. É assinada pela banda de rock Toto, é a primeira e única banda sonora na carreira do Toto, uma banda conhecida, por exemplo, pelo single Africa, e nesta banda sonora a banda, sem a contribuição do vocalista Fergie Frederiksen, toca sintetizadores, guitarras, mas também muitos ambientes sintes, muitas percussões tribais e é acompanhada pela Orquestra Sinfónica de Viena. Pelo meio desta banda sonora, e também por isso é um caso excepcional, não diria raro, mas pouco usual, tem no meio da banda sonora, entre as músicas dos Toto, há uma contribuição de Brian Eno, um tema belíssimo e que fez história e pela qual também a banda sonora é muito reconhecível, o Prophecy Theme, assinada por Brian Eno. Julga-se que Brian Eno terá feito uma banda sonora inteira para o filme do David Lynch, mas essa banda sonora nunca chegou a ver a luz do dia, se é que existe, mas a contribuição dele é emblemática e torna de facto esta banda sonora em algo mais do que simplesmente os Toto a comporem temas para o filme. Ele também um falhanço comercial por parte de David Lynch. Começámos com duas faixas, o prólogo com a narração da princesa Irulan, a filha do imperador da história do Duna, narrar tudo aquilo que vamos ver no ecrã, e depois o main title, então, pelos Toto a rodar aqui na Floresta Encantada. Vamos chegar com mais uma das músicas de Toto para esta banda sonora de 1984, a faixa Big Battle, que surge mais no final da banda sonora, e logo a seguir, finalmente, então, a Prophecy Theme, assinada por Brian Eno, que está aqui mesmo no centro de toda esta banda sonora e que transforma esta sequência de músicas em algo verdadeiramente único e que, ao longo dos anos, mesmo com os formatos físicos a não serem reeditados, esta banda sonora tem ganhado muita popularidade nas plataformas de streaming como o iTunes ou o Spotify. Fica então para ouvir de 1984 e do filme Dune, aproveitando a chegada do novo Dune de Denis Villeneuve aos cinemas, duas faixas da banda sonora de 84, Big Battle, pelos Toto, e depois por Brian Eno, Prophecy Theme, na Floresta Encantada. Thank you. Estão na Floresta Encantada, um programa dedicado a bandas sonoras, mas o início não podia deixar de ser dedicado a Dune, aproveitando também a chegada do novo filme de Denis Villeneuve esta semana aos cinemas, a recuperarmos a banda sonora de 84, assinada pelos Toto, que pelo meio também tem um tema composto por Brian Eno, este que acabámos de escutar, Prophecy Theme, e antes o Toto com a faixa Big Battle, onde as orquestrações se juntam com as guitarras do Toto numa banda sonora muito curiosa, assim como o próprio filme que, ao longo dos anos, apesar do falhanço comercial da época, tem se tornado em objeto de culto. Como disse, vamos aproveitar a Floresta Encantada para dar destaque a outras bandas sonoras, não só de ficção científica, mas de outros géneros, como aquele que se segue, e outra banda sonora assinada por Brian Eno, é aliás uma das primeiras bandas sonoras assinada por Brian Eno, pertence ao filme Jubilee, de 1978, um filme de culto inspirado pela estética do punk, um filme assinado por Derek Jarman e que tem alguns punkers, como por exemplo Adam Ant, ele que toca no filme, tem uma performance no filme. Há também, por exemplo, aparições de Suzy and the Banshees, da Slits, e a música essa é assinada por Brian Eno. Vamos recuperar um dos temas então para a banda sonora de Jubilee, de 1978, com assinatura de Brian Eno. Esta chama-se Dover Beach, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Floresta Encantada, num programa dedicado a bandas sonoras, umas mais cósmicas e psicadélicas que outras. Primeiro, Brian Eno, em dose dupla, depois de termos tocado a Prophecy Theme da banda sonora de Dune, de David Lynch, de 1984. Seguimos com Dover Beach, para uma das primeiras bandas sonoras assinada por Brian Eno, para um filme de 1978, Jubilee. E, entretanto, regressámos no tempo até 1973, até à banda sonora do filme La Planète Sauvage, Fantastic Planet, uma produção internacional entre França e Checoslováquia, na altura, um filme fantástico, inspirado num livro do escritor francês Stéphane Houl, Homme en série, sobre uma história de humanos que vivem num planeta distante e estranho, onde existem criaturas gigantes. Este livro deu origem a um filme premiado em Cannes, de 73, um filme de ficção científica e experimental, e que tem a banda sonora assinada por Alain Gauraguet, um colaborador habitual, por exemplo, de Serge Gainsbourg, e uma banda sonora inspirada muito pelo som dos Pink Floyd, aquele som mais suave, calmo e psicadélico. Escutámos a faixa de Humanisation 1 e vamos ficar com outro tema desta banda sonora de 1973. Esta chama-se La Longue Marche Valse des Statues, para esta banda sonora de um filme de animação de 1973, La Planète Sauvage, assinado por René Laloux. A banda sonora é essa, a passar hoje então na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada, viagem até aos anos 60, até à banda sonora de Barbarella, o filme de 1968, que tem na personagem principal a atriz Jane Fonda, um filme de ficção científica, erótico, de comédia, e que tem na banda sonora o exemplo do que era a visão de uma possível banda sonora ou possível música futurista, mas com elementos daquilo que era a música dos anos 60, com muito lounge, música exótica, e o resultado é Barbarella, então de 1968. Estivemos com a faixa Spaceship Out of Control, e antes uma das músicas de La Planète Sauvage, de 1973, La Longue Marche, Valse des Statues. Vamos continuar no universo das bandas sonoras, vamos avançar nas décadas e com mais tecnologia. Vamos ficar agora com um nome que, quando se fala de bandas sonoras e de filmes futuristas, nunca pode ser descartado. O nome dele é, claro, John Carpenter, muito inspirado pelas eletrónicas da Alemanha dos anos 70, e já lá iremos a uma das bandas marcantes dos sintetizadores dos anos 70 da Alemanha, mas para já viajamos até 1981, até um dos filmes mais famosos de John Carpenter, Escape from New York. A banda sonora é assinada também pelos sintetizadores de John Carpenter, e vamos escutar então uma das músicas deste registro, um tema que também se tornou num sucesso nas pistas de dança, imaginem. A faixa chama-se 69th Street e pertence então à banda sonora de Escape from New York, assinada pelos sintetizadores de John Carpenter. We'll be right back. A Floresta Encantada já envolta completamente em sintetizadores analógicos e esta música dispensa apresentações quase. É Vangelis com End Titles para a banda sonora do filme de 1982 de Ridley Scott, Blade Runner, uma banda sonora que também fez história, assim como a banda sonora de Escape from New York de John Carpenter que escutámos lá atrás. Estamos, como disse, rodeados de sintetizadores analógicos, os sintetizadores analógicos que têm tido um ressurgimento nos últimos anos e caso disso é, por exemplo, o enorme sucesso global de uma série como é o caso de Stranger Things, em que recupera, claro, este som, estes ambientes, estes moods para os seus sintetizadores e bandas sonoras. Vamos continuar nestes ambientes agora com os Tangerine Dream, uma das mais marcantes bandas do kraut alemão dos anos 70, uma banda que se rodeou de sintetizadores e se tornou em verdadeira pioneira deste som analógico dos sintetizadores e das máquinas. Os Tangerine Dream que fizeram bandas sonoras para imensos filmes, muita televisão e até videogames, jogos de consola. Eles que tiveram o seu primeiro momento grande em Hollywood com o filme Sorcerer de 1977, um filme realizado por William Friedkin, e foi este filme que de certa forma permitiu a que os Tangerine Dream se afirmassem como uma força importante na construção de bandas sonoras para o cinema. E o que é que encontramos aqui na banda sonora de Sorcerer? Mais sintetizadores analógicos, sintetizadores modulares, estes arpejos que já escutámos nos temas anteriores, e a provarem que de facto são um dos nomes fulcrais para percebermos também todo o sucesso e toda a inspiração de nomes como, por exemplo, John Carpenter. Tangerine Dream com o tema Betrayal para o filme Sorcerer de 1977. Thank you. estão com a Floresta Encantada num programa todo ele dedicado a bandas sonoras. Primeiro estivemos com os Tangerine Dream em 1977 com o tema Betrayal para a banda sonora do filme Sorcerer e entretanto um nome que também não podia ficar de fora deste programa, Wendy Carlos, ela que ficou conhecida pela banda sonora de A Laranja Mecânica de Stanley Kubrick, também fez música para The Shining e foi convidada pela Disney para fazer a música do filme de 1982 Tron, um filme sobre o que era estar dentro de um computador, de um microprocessador, e a música tenta refletir isso mesmo, a relação do homem com as máquinas. Uma banda sonora que causou alguma polémica na altura, Wendy Carlos não ficou muito satisfeita com a relação dela com a Disney, e o filme também foi um filme muito difícil de promover porque de facto estávamos a lidar com tecnologia de ponta, tanto no cinema, nas imagens de Tron, como na própria música, e não esquecer, era um filme da Disney, um filme para crianças, mas era de facto muito à frente no seu tempo. Recordo o ano 1982 e conta então com a banda sonora assinada por Wendy Carlos, a banda sonora de Tron, a rodar na Floresta Encantada com o tema Tron Action. E entretanto estamos quase a fechar a Floresta desta semana, a Floresta Encantada desta semana. De certa forma, as músicas de Dune de 1984, desse filme de David Lynch, filme de certa forma maldito, mas que existe, é uma peça de culto. A banda sonora assinada por Toto e por Brian Eno definiram aqui o rumo, de certa forma, da Floresta Encantada desta semana, em que explorámos uma série de bandas sonoras, umas mais orgânicas, outras mais influenciadas pelos sintetizadores. E a fechar a viagem desta semana, mais uma banda sonora retirada de um filme de animação, já por aqui passaram, aliás, músicas do filme de animação La Planète Sauvage, mas agora fechamos com a banda sonora de Akira. É um dos filmes mais emblemáticos de animação de sempre, considerado por muitos como o melhor filme anime de todos os tempos. Akira, que tem na banda sonora temas que cruzam sintetizadores com percussões do Oriente. É uma banda sonora composta por Tsutomu Uashi, mas que é interpretada pelo coletivo Geino Yamashiro Gumi. Infelizmente, os dois só colaboraram nesta única banda sonora, que permanece, tal como o filme, como uma das melhores alguma vez colocadas em filme vindo do Oriente, com uma série de cruzamentos que hoje conseguimos encontrar em muita da música que se faz. Vamos então fechar a Floresta Encantada com a banda sonora de Akira, o filme Cyberpunk de 1988, e inspirada na manga de Katsuhiro Otomo, uma verdadeira obra-prima do género, lançada em 1982. Vamos ficar com a faixa Kaneda, é a banda sonora de Akira, a fechar a Floresta Encantada desta semana. We'll be right back.